645. Gol no 645, confirma efetuar desvios. Não, vamos na proa de Pelô e vamos lá Duna. Siga a via, o gol no 645, dessa via para 12 pés. Logístico 0-5, após estabilizado. Passará. Correu Força Aérea 8735 com ala, está no ponto de espera do hotel. Vai em direção. Força Aérea 8735, só confirma, o senhor vai fazer TGL em Valença? No Amarelinho e no campo de futebol da, do RGP, da, da Universidade Federal. Mantém a posição. Mantém a posição. Estabilizou visual, gol. Gol no 645, chame torre, 1 no 8 decimal 95. M143, desça para 2.000 pés via chegada Bonf, Lógico do Altinho, turno 095. 2.000 via chegada no 095, 6143. Forçário 8735, mantenha a posição, e informo que agora a pista no zero está impraticável. Torre, boa tarde, gol no 645, tá aliás. Gol no 645, avistado, QNH no 095, inicie procedimento de arremetida, suba para... Mantenha 2.000 pés na proa, aguardando transferência de comunicações, informo que a pista 1-0 está impraticável no momento. Afirmativo, é 2.000 mantendo a proa. Torre, o Força Aérea 8735. Prossiga. Autoriza a decolagem a partir da seção hotel para levar a pista. A decolagem sem interferir com a 1-0 e sem entrar em direção à pista. Força Aérea 8735, ciente, mantenha a posição e aguarde coordenação. Tá, o sobrevelo, 6143. Tio? Buraco na pista. Gente. Viu, mantém a proa e qual é o chama controle? Fugou. Gol no 645, mantenha para aguardar o transferência. Tá. Autoriza a força aérea a decolagem a partir da interceptação? Gol no 645, chame agora o controle, ONU 20.8. 208. 8735, mantenha a posição e aguarde coordenação. 45. Eu. Aguarde vetoração para enquadrar a final da 1-0 novamente. Ok, na etapa impraticável, vai operar de novo? Gol 645. O gol no 645, submantenha nível de voo 050, aguarde instruções. 050, ok. Foi informado pela torre que a pista está impraticável devido ao buraco. Ciente, gol no 645, grato pela informação. Eu gostaria da confirmação se a pista irá operar ou não. Vai subir 5 mil, mantendo a pro. O no 645, a previsão é de 15 a 20 minutos da impraticabilidade da pista 1-0, 645. Deseja efetuar a espera 1-0-5-0, um nível superior ou tem condições de manter-se a 3.000? Solicita 050 e retornar ali para Punta da Serra, esperar lá para aproximar. O gol no 645. Cliente está autorizado voar para o Índia Serra e efetuar a espera no nível 050. Sim, curva pela direita pro ano Índia Serra, bloqueia e entra em volta. 735 autorizado decolar a partir da interseção hotel. Vento 140 graus, 039. Autorizado então a decolagem do Força Aérea 8735 com alas. Confirme quem chamou? Força Aérea 5905? Prossiga? Xenem 6143, informe o seu estimado de tempo de espera. Por enquanto, 25 minutos já. 25 minutos. Afirmo, 25 minutos. Voo no 645, qual o seu tempo de espera, autonomia para espera? 4. Força Aérea 8735 com ala decolado aos 3.6, autorizado curva à direita, corredor axé, o no meu pés, aguardando transferência. Reporte para cruzamento da final 35. Reportará então para cruzar a final 35, mantendo a frequência o Força Aérea 8735. Gol no 66, Flávio informou que o asfalto está se dissolvendo. Sem estimado, gol não na minha mesa. A gente recebeu informação agora no momento pela infraero que seria de 1 a 5 minutos. Fica assim, você vai aguardar então. 1 a 5 minutos. Força 0735 com ala autorizado, cruzamento final 35 no farol de Itapuã, chame o controle 120.8. Autorizado o cruzamento 135, chamará o controle no farol de Itapuã. Controle, o Força Aérea 8735, com ala. Força Aérea 8735, mantenha sob regra de voo visual via corredores, reporte através de Vitor Sul. 735, reportará o 8735. Prossiga, voo 9166. 140 ou abaixo em Bomete? Foi no nível ideal para espera. Quer continuar a descida, porém, nível daquela restrição de passar abaixo do 140. Voo 166, desse mantém a nível de voo 070. Desce ao 070, está livre da restrição? Afirmo, voo 166. Voo 9645, chame em 119.8. O chamamento é 143, chame o controle de Salvador em 119.8. Voo 9166, da escuta com o Tânia. Liga, é o voo 9166. Voo 1166, controle. Prossiga na sua escuta, voo 1166. Serra, reporta 20 minutos a alternada Aracaju. Gente, voo 1645, controle Salvador Ciente. 20 minutos de espera para alternar Aracaju. Controle, voo 1166, recebeu chamadas em 1208 negativo, agora em 1198. O Nuno 66 chama em 120.8 novamente. 208. Salvador, gol Nuno 66, prossiga. Gol Nuno 66, a certificação. Agente acionado, gol Nuno 66. Zero à direita, 61.43. Comete Uno para nível de voo 060. Descendo via Bonete 1 para o 060. Está liberado da espera então agora, 1166. Afirmo, gol 1166. Presente, pressão 2-0, já encontra-se praticável. Ciente, gol 1166, prossegue, Bonete. 2000, vai completar a órbita e reportar estabilizar. 735, mantenha corredor Axé, reporte farol da base. Série de 735 na escuta do controle. Série de 735 na escuta do controle, Salvador. Uno 66 reduza para velocidade para 2202. Reduzi 2209, voo 1166. Nova curva à esquerda proa 185. Esquerda 185, 6143. Já temos dois tráfegos, mas próximos em espera. São primeiro e segundo na aproximação. Redução é para evitar espera na posição exata. Já recebi, o Salvador, boa noite, é o Papai Romeu, com a Edson. Semana Oxana 6143, que é de Mike 075 de Sintra. Agora sim, 075, confirma, 6143. Controle, Salvador, boa noite, meu papai, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Controle, Salvador, boa noite, Oxana 3894, autorizado até 150. No 3894, acha a identificação dessa via chegada Gomed 1 para nível de voo 070. Via Gomed 1, 070. Controle, é o Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, acha a identificação dessa via chegada AMAN para nível de voo 080. AMAN para o 080, Romeu, Romeu Golf. Visual, setor 6143. Afirmo, 1-1-66, 1-1-9-0-9. Comando 66, desça para o nível de voo 050, reduza para 1-9-0-2. 0-0-1-9-0-9, 1-1-66. 1-4-3, corrijo, curva à esquerda para o 070, para interceptar o posto localizador. 070, esquerda, 6-1-4-3. Está 179. Tem, chegou o 945, forma estabilizada. Que no momento está interceptando o localizador. 645. Confirma no 645 estabilizado? Afirmo. Certo, por meio dos próprios procedimentos. É você que está no externo estabilizar. Permitou, em 1 noite desse 995, voo no 645. Bom, o tráfego voou 12 horas, 1-0 milhas. 3 mil pés. É 1, 7, 8, 3 milhas. Agora, beleza. Ano 43, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil, 6143. Meia meia, chame 1-1-9-8. 1-1-9-8, gol 1-1-6-6, sim. Salvador, gol 1-1-6-6, passando 80, descida para o 050. A 2 milhas de TAP. Com Uno 166, aguarde detração para interceptar o curso localizador. Desça para 3 mil pés, o altímetro no 095. 3 mil pés, no 095, gol 1166. Após etapa e mantenha a proa. Uno 166, mantenha a proa 035, aguarde o último vetor para interceptar o curso localizador. Mantenha a proa 035, aguarde o último curso, 1166. Papá, triplo Romeu Golf, devido a tráfego de espera, tem condições de cancelar para a gente conseguir para o sinal visual, se vetorado para o sinal visual da Almoçai? Afirmativo. Proa 075 intercepta sinal X6, o ONU no mesmo. Aqui é a proa Paris, está presente? Libere a direita via Foxtrot, chame solo, 121, décimo 9. 219. Graças. Controle Salvador, gol no 96. Boa noite. Reporta informação X-Ray. Gol 966, sua identificação, desça via chegada Bombed 1, para nível de voo 050. Ok, Bombed 1050, alguma chance após Pabog e TAP? Aguarde, vou ter chegado. 05. Para sinal visual da pista 17, com a menor esquerda, proa 120. Esquerda 120, o Romeu levou. 0 graus 049. Livre pouso na 0896 143. Eu, Romeu, eu vou ter aqui no 080. Pode prosseguir na descida. Papá triplo, Romeu Golf, desça para 1.500 pés, ajuste, confirmando para 0, para 2500 pés. Ajuste 1.0 no meio. Para 2500 pés, 1.0 no meio, Romeu, Romeu Golf. Torre 1.895, gol 1.66. Salvador, boa noite, gol 1166, 3 milhas da posição Duna, e LSXA, pista 10. Gol 1166, avistado QNH 1-0-6, continua a aproximação, aguardando autorização. Continua, ajuste 1-0-6, gol 1166. Peso 94, desça para 4 do pé, ajuste 1-0-6, atenção de altitude. Para 4 mil pés, ajuste no 0-1-6. O TAM 3898. Para 735 da disputa do controle. Romeo Golf, pista para 4 mil pés, ajustador 0 no meio, reporte para cancelamento do Plano IFR. Romeo Golf está visual no setor, pode fica, está presente, prossegue. Desde a tribuna Romeo Golf, Plano IFR cancelado aos 2053, pista para 2500. Para 2500 pés, Romeo Golf. Name 143 no solo 53, libere a direita e chame o solo 121 decimal 9. 219, libera a direita, meia 143. Patrícia, vou ver alguma condições visuais da transmissão. Afirmativo, senhorita. Sim, só Patrícia, vou ver o Golf, vou ter que transmissar. Quero pedir para o Patrícia. Confirme, descendo para 2500 na presente proa, confirme. Confirmo, já posso visual no campo. Vou ver o Golf. Hotel 3894. É, nosso limite passou, mantemos? 3894, para o custo do localizador, curva direita para o 065. Isso é para 2000 pés, ajustou no 0196. 2000 pés, 0196 para o 065, para interceptar o localizador. 3894, tendo controle 119 depois. 3894, autorizado até 2000 pro 065 para o localizador. 3894, pro 055, aguarde última proa para interceptar o curso localizador, desça para 2000 pés hoje do altímetro no 0 no meio. 2100, foi instruído pro 065, confirme. Gente, depósito estabilizado, está 3894. Camarada estabilizado, 3894. Número 206, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, sou 4206. Romeu Golf, botei sobre vocês. Sobre regra de voo visual, chove e eu controlei o número 9, pessoal. 198, Romeu Golf. No solo, 121, no decimal 9. 219, virando à direita, gol no número 6. Romeu, Golf, mantenha presente pro reporte vertical da SEASA. Reforçar a vertical da SEASA, Romeu, Golf. Autorizado decolar pistão no zero, vento 140 graus, 059. Decolagem, pistão no zero, Romeu, Romeu Golf. Boa noite, Oceanair 6201, no ponto de espera pronto. Oceanair 6201, não mantenha o ponto de espera. Mantenha o 6201. Estabilizando referências visuais. 3894, chame Torre Salvador em 18.95 e complete final ILS X-ray. 1895, ok? 18.95. Controle Salvador, boa noite, gol no 966. Gol no 966. Desça via para 3.000 pés, hoje do altímetro no 096. Ok, desça via para 3.000 pés, 10.196, gol 1966. Dólar de Salvador, azul 4206, boa noite, viva 1.000 pés. Contato radar na decolagem, suba a via, saída pública, transição formiga uniforme para nível de voo 350. Saída 350, saída pública, chamo a formiga uniforme, azul 4206. Final, baixado e checado. 3894, QNH 1096, continua a aproximação, aguardando pista livre. 3894. Força aérea 5905, já iniciou? O 905 vai iniciar agora? Tente. Força aérea 5905, decole de imediato, informo um tráfego na final ou libere a pista 10. A 3894, vento 140 graus, 0,612 de nós, autorizado pouso, pista 10. Pouso autorizado, obrigado. Chamo o controle 1928. Oi, Salvador, boa noite, é o Romeu, Romeu Golf. Rota Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossiga. Tá na prova da rotatória visual pro campo. Eu gosto com limitações. Pouso na 17, querida. Gente, o meu Romeu Golf prossiga a pista 17 aguardando a autorização. Romeu Golf. Eu saio do 5905, decolado 01, chame agora o controle 120, décima 8. Via para 2.000 pés, hoje do altímetro 1096, pesado final do procedimento da Sexo e reporte estabilizado. Estimativo desce 2.000 pés, 10 no meio, autorizado X-ray, pista 10, portal estabilizado, 1966, tá bom? 1966, inicia redução. Iniciando redução, 966. China 6201, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinha e mantém 10, 6201. Padeado Caju. Do 4206, suba a via, saída pública, transição forma uniforme. Contra Salvador, PAD 5905, a saída, Momo. 94, no solo 02, libera a direita via Foxtrot, chama o solo, 121, no decimal 9. Foxtrot 219, vai chamar o 3894, boa. Romeu, Romeu, Gol se agilizando na medida do possível, informa o tráfego um Boeing da Gol próximo à Duna. Romeu, Gol, tá agilizando, passando a rima. Romeu, Gol, se avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 40 graus, 0612 de nós. Romeu, Gol, livre pouso no 7. Continua 6201, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 05 nós. Livre, decolagem no 0, Oxenai 6201. Oi, boa noite, Gol 869, centro da decolagem do avião, capitão no ponto 0, ponto. Gol 869, mantém o ponto 0. Anotei. Estabilizado é X-Ray 10, Gol no 966, com a pista vista. Confirme. É o Gol 1966, estabilizado X-Ray com a pista à vista. Gol 966, chame torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Mandou, boa noite, Gol 1966. Gol 1966, QNH 10-16, continua aproximação, aguarda a neutralização, informa o tráfego. A uma milha da cabeceira auxiliar não interfere. Continua a aproximação, aguarda a autorização. Afirmativa na sua escuta no 966, está a ponto 5 do Índia Serra. É, 6201, decolada 04, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, 6201, boa noite. Salvador, boa noite, Xenero 6201. O Xenero 6201, contato radar na decolagem, suba via saída, ação, voo na transição Tóquio para nível de voo 360. É, sobe via para o 360, 6201. Voo 9666, autorizado pouso, pistão 90, vento 40 graus, 05 nós. Ciente, autorizado pouso, Gol 1966. Alô? Alô, Romeu Golf, sala 06, no pátio? Não, por favor. Autorizado, liberar a direita, via papal, estacionar a frequência livre, boa noite. A 85 alterna 125 decimal 45. É 201, sub manter nível 340. Dono. 0869 da boca. Luna 966, no solo 07, libere a direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita 219, 9. Luna 8169, autorizado decolar, pistão no 0, ventona 30 graus, 059. Decolar, pistão no 0, 869. Contato radar na decolagem, subavia Argo 1 para nível 360. Argo 1360, voo 1869. Zero um, prossiga para o controle. Zero um, prossiga para o controle. Guardião 01, está copiando no controle. Guardião, o controle está te copiando. Guardião 01, potência espaço aéreo Golf, espaço aéreo de área a partir de 3.500 pés. Salvador, você é 5905, bloqueou o Momo, subindo para a 1-0, você vai dar presente, posição de frota. Guarde, você é 5905. Chamei 6201, não chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 635-6201, boa noite. Série 5905, confia em posição. Série 5905, a sua bomba está subindo para o 180, tudo que está fraco. Ficou Série 5905. 5905, o centro de Recife solicitou que o senhor mantivesse a rota. Contra a rota, 5905, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Ativa. Alterna 12545, pulsera 5905. Padrão 01 no controle. Padrão 01, confirma que regressa para Salvador. Confirme se regressa para Salvador. Padrão 01, confirme se o destino é Salvador. Guardião 01 mantém a regra de voo visual, ajuste no 096, reporte a 40 milhas de Salvador, voo e confim para negar essa coisa do bom. Chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Controle? Seria 01, prossiga. Guardião 01, atrás do conhecimento. Você estou em frequência livre.